notícia dada por um dos meus irmãos sobre Israel, a cidade e a nação. Eu chorei. Os seus muros derrubados ao pó, suas portas queimadas a fogo, e onde era um lugar de paz, agora é de desgosto. O rei, me vendo, percebeu a tristeza, pois nunca antes me viu daquela maneira. Me chamou e perguntou o que entristece o teu coração. Porém a Deus e ao rei eu falei, e a situação a ele eu contei, do meu povo, da cidade e da nação. Ele me disse: pede o que queres e assim te fará. E os meus planos comecei a detalhar, e ao rei comecei. Ele disse: se é do agrado do rei, peço-te que me envies ajudar para que eu a edifique. Então o rei me disse: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? Respondi ao rei apontando um certo tempo. E disse mais: se parece bem ao rei, dei-me cartas para os governadores, para que me dê passagem para que eu chegue a ajudar. Como também uma carta a Asaf, para que ele me dê madeiras para cobrir as portas e os muros da cidade. E o rei foi bondoso comigo, mas de uma coisa eu sei, era porque a mão de Deus era sobre mim. Então fui e comecei a trabalhar, e os muros comecei a levantar. Chamei todo o povo, homens e mulheres, para me ajudar. Fechei todas as brechas que nos muros eu achava, coloquei as portas que foram queimadas. Pois quem é cidade de Deus nesta terra tem que estar preparada. É tempo de reconstruir o que o inimigo arruinou. É tempo de se levantar e agir. É tempo de juntar o povo para a reconciliação. Chegou. Acorda, levanta, a hora é chegada. Vamos unir as nossas mãos.